O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos mais uma vez com os senhores para falarmos da trilogia analítica, ciência que unifica os campos da teologia, filosofia e ciência. O Dr. Kepp, autor de inúmeros livros no campo do estudo da psicossociopatologia, ele também é realizador de programas de televisão e de rádio há muitos anos no Brasil e no exterior. Ele está aqui com os senhores para falar dessa nova visão interdisciplinar que é aplicada em vários campos do conhecimento. Se os senhores quiserem fazer alguma pergunta para nós respondermos nos próximos programas, poderão mandar um e-mail ou telefonar para nós. O nosso telefone é 3032-3616, código 11 de São Paulo, vou repetir, 3032-3616. E no final do programa nós vamos dar de novo o telefone e o endereço. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E o nosso site é www.trilogia.ws. Aí vocês vão encontrar uma quantidade muito grande de aplicações da trilogia na psicanálise, na educação, na economia e até mesmo na física, com os novos criações e desenvolvimentos de motores de energia totalmente limpa, né? Que é o Kepp motor. Olá, Dr. Kepp. Eu estou escrevendo um trabalho sobre a questão da teologia. Então, logo no início de um capítulo, eu pus o seguinte diálogo com um cliente. Ele falou assim: a pessoa que não conviver com a transcendência está fora da realidade, né? Ele é um indivíduo muito religioso que fez essa pergunta. Então eu perguntei: mas por que pensa assim? Então ele disse: minha ideia é que a sociedade é basicamente transcendente. E quem não estiver assim na transcendência, está também fora da sociedade. Então, note, né, os ouvintes que estão nos ouvindo, que nós introduzimos essa ideia de que a questão da teologia não é uma questão restrita para o âmbito das igrejas só. Que a teologia, assim como a ciência e a filosofia, foi feita praticamente pelo povo, para o povo, em benefício do povo. Então, se uma estrutura não está beneficiando a estrutura geral, né, toda a sociedade, ela está com defeito. De maneira que é muito importante haver essa consciência, assim como, por exemplo, a questão das academias. A filosofia não pode ser restrita somente às universidades, ao ambiente assim universitário, onde estudam os vários autores e chegam às conclusões mais assim diferentes um do outro. Mas a própria filosofia tem que ir para o povo. E indo para o povo, que é praticamente uma volta à origem da filosofia, porque os pensadores, os autores, né, que se dedicaram a esse campo, eram todos assim do povo. E a maior parte nem dava aulas em universidades. De maneira que, se a filosofia não for usada pelo povo e para o povo, lembrando Lincoln, né, como ele falava, governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, a mesma coisa acontece, seja na teologia, na filosofia e também na ciência, né? Nas artes. Que quem faz ciência, geralmente, é o povo. Esses grandes, assim, cientistas, eles fizeram todas as suas teorias assim na vida particular. Tanto Galileu, né, como Newton. E depois as academias, vamos dizer, aceitaram e desenvolveram. Mas o importante é que todo o povo esteja percebendo, sabendo, né, o que falam os pensadores, o que falam os teólogos e agora o que falam também os cientistas. Porque a ciência também é feita, vamos dizer, por particulares, mas em benefício de toda a sociedade. Se existe uma instituição, vamos dizer, um grupo que queira, vamos dizer, reservar a ciência só para ele, esse grupo está fora, né, da sociedade. Então, o que eu quero falar com isso, né? Nós fizemos uma trilogia, quer dizer, uma união da teologia com a filosofia e a ciência, que a trilogia é um processo pelo qual, vamos dizer, a ciência, ela precisa da filosofia e da teologia. É uma tentativa de unificar os três elementos juntos. Assim como a filosofia, né, precisa da ciência também, e principalmente da teologia. E mesmo a teologia precisa, né, das descobertas da ciência e também das descobertas da consciência que a filosofia traz. A minha, vamos dizer, ideia é que uma desses setores separado do outro não é completo. Assim como o ser humano, né? Ele não tem a fé separada do pensamento dele. Da Weltanschauung, como falam os alemães, da maneira de pensar. Assim como também a prática, né, da ciência, das artes, não pode ser separado. O ser humano vive esses três elementos. Então, a grande sociedade, aí, que na sua essência é bela, é bonita, né, como se fala, a estética, é uma filosofia verdadeira e uma teologia também, na essência, a sociedade é muito mais perfeita do que qualquer grupo, do que qualquer pessoa. Então, tudo que uma pessoa faça, ou então um grupo faça, tem que ser em benefício da grande sociedade. Então, se não é em benefício, está havendo, vamos dizer, fanatismo, a separação. Assim como no ser humano, né? O que é uma esquizofrenia? É quando o ser humano separa a emoção do pensamento. Então, esquizofrenia quer dizer divisão da personalidade. A pessoa tem que viver igualmente a emoção de acordo com a razão e de acordo, é claro, com a experimentação. Então, nós temos aqui várias pessoas para falar também sobre alguns assuntos. A gente vai começar quando? Eu gostaria de falar sobre isso que o senhor está falando, Dr. Kev, porque a gente, fazendo faculdade, nota, quando eu fiz, né, como esses três campos são assim separados mesmo um do outro. E como as pessoas assim não se encontram neles, né? Por exemplo, nas religiões, a pessoa vai, se ela só pode falar de religião lá dentro das igrejas, ela vai deixar muitos assuntos que a preocupam sem tratar. Se ela vai num cientista, né, num médico, na ciência, também ela vai deixar muitos assuntos sem tratar. Porque o ser humano é, assim, esses três aspectos, né, como o senhor mostra. É universal, né? É universal. Real. Então, a pessoa tendo essa visão, assim, trilógica, trina, abordando esses três aspectos, é uma outra visão de mundo, porque a pessoa volta a ser mais de acordo com a natureza. Então, eu estava lembrando, por exemplo, essa semana teve análise, psicanálise de grupo, e um cliente estava apresentando, ele é um empresário, e foi apresentado que ele, assim, estava sendo injusto, digamos, com os funcionários, né? Em termos de pagamento, fazendo, assim, umas políticas dentro da empresa. Então, a gente pode ver que nesse exemplo, nesse caso, tinha os três campos ali. Por exemplo, ele não sendo ético, é uma questão de filosofia, é uma questão teológica. Não sendo ético, ele está numa questão espiritual assim errada, né? E é uma questão científica, porque o que ele está fazendo não está dando certo. Então ele tem que ver cientificamente se essa ação, qual é o resultado dessa ação. Então a gente vê que é uma análise que aborda os três aspectos: espiritual, teológico, o aspecto filosófico e o aspecto da ciência. É tudo unido. Então, se não existe essa abordagem assim trilógica de três aspectos, a pessoa fica assim desatendida, né? Então, a pessoa que, por exemplo, o teólogo, né, que fala em teologia, ao mesmo tempo ele está falando em filosofia e ciência. Então, não é que seja em si um setor separado do outro, mas os três. Qualquer pessoa que fala em Deus tem que ver também na sociedade como é que é e na execução, né, como na vida, inclusive, particular, o indivíduo está agindo, e assim na filosofia e na ciência. Então, quem faz filosofia também faz teologia e ciência, e o cientista também, né? Ele faz uma filosofia de vida, né? O que ele pensa, e também algo divino, porque tudo o que se faz é ligado ao ser divino. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. E a Selma, o que, que acha de todas essas questões? Aí eu trouxe aqui exemplo de um texto, Dr. Kepp, que nós estávamos trabalhando ontem com a turma do curso de socioterapeutas, né, o curso técnico que temos agora, e é um capítulo do livro A Origem das Enfermidades, que o senhor fala assim, que a sanidade é o interesse pelo bem, enquanto que a enfermidade é o pavor de ver os erros. Mostrando aqui que existem dois comportamentos básicos no ser humano em geral, né? Um é aquele neurótico, da pessoa muito parada, que mostra uma atitude de não querer ver erro nenhum, ver dificuldade nenhuma, uma censura tremenda em ver problemas. Então ela já se estagna, né? Não se põe em ação para não ter contato com dificuldades e erros e limitações. E o outro indivíduo, que são aqueles interessados pelo desenvolvimento, pelo progresso, que é uma conduta oposta, então, da outra, que a pessoa quer conhecer os erros, as limitações, para poder superá-los e se desenvolver na vida, né? Então, eu acho um assunto muito fundamental esse. Mas sabe, Selma, aí falta uma noção fundamental, né? Ah, em geral, o ser humano acha que é são e tem uma doença ou outra. E não que ele seja doente já na própria estrutura dele. Até na essência, no DNA já mostra isso, estrutura física. Então, o que acontece? Essa noção de que a pessoa, na base, que inclusive a gente habita um planeta hospício, né? Nós habitamos um planeta de doentes mentais mais graves ou que a minoria, felizmente, e menos grave. Então, se a pessoa tem essa percepção, que é difícil, né, a pessoa aceitar, então, tudo que ela fizer, ela vai tomar cuidado, porque ela vai pensar, opa, será que eu não estou cometendo algum erro fundamental, filosófico? Será que eu não estou agindo contra Deus? Será que na prática vai dar um bom resultado? Viu, Dr. Kepp, eu acho que essa ideia que o senhor está dando é fundamental. O ser humano vive assim, desabalada, como de cambulhão, assim, vai fazendo, agitado, nem sabe para onde está indo, não pensa no que faz, no que fala, não pensa nas consequências que isso vai trazer para a vida dele e dos outros. Então, eu queria ler uma frase aqui que o senhor escreveu no seu livro Reino Divino. E o senhor coloca aqui que a nossa função do ser humano, e principalmente de pessoas que conhecem essa ciência, é a de resgatar o nosso planeta para o bem, desde que ele foi invadido pelos delinquentes, bandidos, criminosos, especuladores e mentirosos. Não só isso que a gente já está acostumado a ver no dia a dia nos jornais, mas principalmente aqueles grandes poderosos, né, que são bandidos e criminosos e mentirosos e que nunca têm tido punição. E aí o senhor coloca aqui que se nós vivemos no universo divino, e nós vivemos, por que que nós aceitamos o predomínio do mal, que constitui a aberração em nossa existência? E principalmente pelo fato de nos trazer enorme desprazer. Então, por que o ser humano aceita isso, né? Por que o ser humano aceita viver já nessa antessala do inferno, se nós fomos criados para vivermos nesse universo de harmonia, de bem, de verdade, de bondade, que o Senhor mesmo descreve nos seus livros? Isso é uma questão de atitude dos seres humanos. Mas veja, Cláudia, que só agora, né, nós estamos, inclusive, tendo uma noção, uma consciência melhor do que acontece na nossa civilização, né, na civilização do mundo, que praticamente o ser humano é desviado do bem, do belo, né, é desviado da verdade, e que ele precisa voltar não só no seu interior, que é perfeito, na sua essência, que é perfeita e atribulada com esses problemas, mas a grande sociedade que sustenta o planeta. Então não pode haver, eu vou dar só um exemplo, uma ciência que faça tantas bombas atômicas. Se 3 ou 4 já destroem a humanidade, por que fazer 13 mil, 20 mil? E depois, por que fazer bomba para destruir? Por que fazer canhão? Por que fazer metralhadora, revólver? Isso tudo diante da teologia, diante da filosofia certa, é um absurdo. Quem fabrica uma arma para prejudicar, matar os outros, é um indivíduo fora do bem, fora da teologia, fora da filosofia. E o doutor Ademar, o que que acha disso? Então, doutor Kepp, eu estava vendo que essa ênfase que o senhor deu, essa questão da doença, do indivíduo perceber a doença, ela é muito importante, porque todos nós, né, que nem o senhor fala, somos neuróticos, né? A única variação que existe, ela é da quantidade, né, que a pessoa, que ela pode variar de uma neurose simples até, às vezes, uma psicose. Agora, a percepção disso, ela é muito importante, porque, inclusive, o indivíduo se questionando mais e vendo que ele tem problemas, automaticamente ele já começa o tratamento dele. Agora, o que a gente vê de errado, assim, na medicina tradicional, seria, assim, desconsiderar alguns fatores que são importantes. Por exemplo, assim, na psiquiatria, quando o paciente começa a ouvir vozes, né, começa, assim, é tudo considerado como delírio, e não que existe realmente uma parte espiritual que esteja influenciando a pessoa, e ela é desprezada. Então, quando a pessoa começa a analisar isso e ver a importância que isso tem, aí o doente também começa a ter uma melhora. Agora, se isso aí é desprezado, a gente está praticamente cerceando, né, o tratamento do indivíduo. Tem um professor italiano aqui no Brasil que ele falou que o direito atual que está vigorando no mundo todo é praticamente ao contrário do direito romano. No direito romano, quando um juiz ia dar um veredicto, né, de uma causa qualquer, ele procurava ver o que falava o direito. Então falava, dava o resultado, dava a punição ou o resultado final segundo aquelas leis. E agora, veja, o direito anglo-saxônico, até em parte o germânico, ele dá poder à cabeça de cada pessoa. Agora, imagina, se o indivíduo tira, por exemplo, o veredito, tira uma conclusão da cabeça dele, e ele, como a gente sabe, é um indivíduo que não é equilibrado como deveria, que ele não... Ele pode seguir até leis espúrias e dar, vamos dizer, um veredicto totalmente absurdo no trabalho dele. E a Luciara, o que que acha? Então, doutor Kepp, o senhor falou aí no início do programa sobre a questão da transcendência. E eu estava pensando, né, que o senhor fala que nós já vivemos na transcendência. E se nós já estamos vivendo nessa transcendência, o senhor sempre fala da... da integração da ciência, filosofia e espiritualidade. Então, saiu uma revista essa semana aqui falando que a fé faz bem para a saúde. Quer dizer, o senhor já fala há muitos anos dessa integração da espiritualidade, quer dizer, já faz parte da vida da pessoa considerar essa transcendência dela. O indivíduo que não considera isso, ele está cortado, ele está aleijado da vida. Então, inclusive o nosso corpo é algo transcendente. Se a gente faz mal para o corpo, se a gente quer acabar com o nosso corpo, a gente está acabando com a nossa parte transcendente. Então, eu acho que as pessoas precisam estudar mais o trabalho do senhor. Então, essa questão da fé, né, como a Luciara falou, né? Então, como é que a pessoa vai saber, através, vamos dizer, da fé, da teologia, se uma coisa é certa ou é errada, né? Vocês sabem como? Então, aí entra aquela questão, né, de estudar a Bíblia e o que Jesus Cristo falou. Mas não assim no sentido só religioso de pregação, no sentido prático da vida. Se ele, por exemplo, falou em, vamos dizer, amontoar riquezas, dinheiro, etc., então deveria seguir, mas ele falou ao contrário, que a pessoa que só pensa nas riquezas monetárias, né, no dinheiro, é um indivíduo, a gente usa a linguagem científica agora, é um indivíduo doente, ou fica doente. Então, para saber qual a orientação certa nesse campo da transcendência, aí tentar sintonizar, né, com Cristo, que ele dá a mensagem certa. E a Marcinha, o que pensa de tudo isso? Então, é que é importante mesmo essa questão espiritual, transcendental, inclusive, né, em relação à nossa saúde, né, que se a gente sintoniza, né, com essa energia negativa, isso traz doenças para o nosso corpo também. Então é importante conscientizar isso. Tanto esperar, né, passar muito tempo, ficar muito doente para procurar uma ajuda, um tratamento, né? Nós temos que fazer uma medicina preventiva, fortalecer o nosso sistema imunológico com os meios psicossomáticos, né, que é o que a gente dispõe, porque a medicina tradicional não dispõe de uma medicina preventiva. Isso é uma prerrogativa praticamente da psicossomática, né, principalmente a que nós realizamos, desse tipo que nós fazemos. Então não adianta a pessoa falar, bom, então quando ficar doente, tiver uma notícia de que está mal, aí vai procurar. Aí já pode ser tarde demais, porque a ciência não é milagre, né? É ciência. Para maiores informações sobre atendimento terapêutico, publicações da psicanálise integral, cursos, palestras e etc., entre em contato na CITA, São Paulo, 11-3032-3616. Até breve.